Claudelino tem um bolero muito antigo e de excelente bom gosto, como aliás tudo que ele compõe. Nós não estamos aqui jogando confete um no outro, mas a gente tem que falar a verdade, sobretudo quando é uma gravação assim que a gente pretende que fique para os que vêm depois. Então, dentre as suas composições, Claudelino tem um bolero que o Machadinho já cantou muito por aí tudo, é Seresta do Amor. Então, é uma composição feita para o timbre vocal do Machado. Ele canta, eu vou tentar interpretá-lo dois tons abaixo do Machadinho, só para registrar aqui. Seresta do Amor. Tem alguma introdução? Quantas estrelas nesta serenata. De prata, que mágico esplendor. Olho as estrelas dispersas pela rua, esta seresta que é tua. Abre a janela, vem ouvir o teu cantor. Estás dormindo, desperta, ó querida, pois tu és minha vida, és todo meu cantar. Ouve o meu canto, minha conta honesta. Janela, quero te abraçar. És todo meu cantar. Ouve o meu canto, minha conta honesta. Abre a janela, quero te abraçar. Ao invés desse negócio do último desejo, a gente põe do outro lado um poema. Um poema do amor do Isoca. E quando a noite descer. Só a menor. É. Lá menor fica um pouco baixo. Eu posso tocar. Não, digo, mas lá menor fica um pouco baixo para cantar. Então. Mas se fica muito. Se dó. Lá, si menor, vai não subir. Ah, só lá menor dá, para não subir lá.